Eu nasci numa sociedade nós vivemos em uma sociedade onde nós vivemos em uma sociedade nós vivemos em uma sociedade nós vivemos nós vivemos em uma sociedade nós vivemos em uma sociedade nós vivemos em uma sociedade www.piseiro.com.br. Nós vivemos o quê? Nós vivemos nesse tempo em uma sociedade brasileira. Aonde? Uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos aonde? Em uma sociedade. Piseiro do Pink Floyd. Vem comigo que é aí uma sociedade foda. Nós vivemos em uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade. É o quê? Em uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade. Ok. Pink Floyd. Living in a society. Living in a society. Living in a society. A society. DJ www.sexopopamadeira.com.br. Os melhores hits do funk você só encontra aqui. Piseiro do funk. Nós vivemos o quê? Em uma sociedade. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Sim, uma sociedade. Uma sociedade. Em uma sociedade. Em uma sociedade. Em uma sociedade. Em uma sociedade. Entendi. Mais um tema nós mudamos. É o Piseiro do Pink Floyd. Nós vivemos em uma sociedade. O rock mais rápido. Pink Floyd já veio. Alô? Eita, Gina. Em uma sociedade brasileira. Em uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade. DJ. Nós vivemos em uma sociedade brasileira. Nós vivemos em uma sociedade.